ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. A 1 quilômetro da Praça 15, no Rio de Janeiro, está a Ilha Fiscal, de 7 mil metros quadrados. Na ilha existe um castelo de estilo gótico, como um castelo do século XIV. E neste castelo, no dia 9 de novembro de 1889, ocorreu o último baile do Império. 5 mil pessoas compareceram ao baile, que foi oferecido pelo Visconde de Ouro Preto ao Chile, pelo fato do país ter recebido tão bem o navio Almirante Cochrane, no porto de Valparaíso. Estavam presentes naquele baile Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e o Conde D, que recepcionaram os convidados no corpo central daquela bela edificação. O baile deveria ter acontecido no dia 19 de outubro, mas em virtude da morte do rei de Portugal, Dom Luís, que era sobrinho de Dom Pedro II, a família imperial resolveu adiar o evento. Pois bem, naquela noite, na parte de trás da Ilha Fiscal, foram montadas duas mesas em formato de ferradura, onde foi servido um jantar para 500 convidados, sendo 250 em cada mesa. 6 dias depois, o Império do Brasil não existiria mais. Estaria proclamada a República. A música de hoje é uma valsa que tocou naquele que foi o último baile do Império. Thank you. 9 de novembro de 1889, o castelo da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, foi palco do último baile do Império. 6 dias depois, a República seria proclamada. A música de hoje foi a Valsa do Imperador, de Johann Strauss Jr. A música do dia volta amanhã.